parece triste. Sempre no chão, pés no regaço. Não ousei dizer-me não. Retiro o narciso pra dentro de mim. Construo meu nada sonhando sem fadas. Vi-me nascer longe das águas, sem merecer Belém de onde vim. Lembro-me dela, lugar de mundos, cidade sombra de ruas mudas. Vive temores, pede favores, deitei amores de arlequim. Hoje refaço o lugar amado, sempre calado por querubins. Volto em mistério, filho sem norte, dono de mim. Sem norte, dono de mim. Filho sem norte, dono de mim. Filho sem norte, dono de mim.